pau no cu do mundo. Rap é sem gestão, rap, rap é sem gestão. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Rap é sem gestão, rap é sem gestão. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Rap é sem gestão, rap é sem gestão. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Pau no seu reto, se vier de dentro. Vindo rima desde feto e esse monstro cê não aborta. Tem prego pelo ego, perdendo as pregas por views. I don't have your money, but you don't have my skills. Na beca bamba, respeito, senão o gueto te pega no samba. Só copo cheio no meio, curtindo Zeca, minha mente pede que esqueça, pensando em treta, caminha. Certo as dor de cabeça, não cura com coletina. Cash que tá em falta, essa conta que nunca fecha. Meu rap não tá em alta, pilantra que me deu brecha. Minha cota que nunca chega, o cu que tá me devendo. Deixa eu parar de reclamar, porque saúde ainda tá tendo. Te importa com quantos likes na rede, seus seguidores. Abraça, rapper reaça, que apoia seus agressores. Se um dia tua casa cai, tu aprende de quem ser fã. Quem vai correr do teu lado, nem tem conta no Instagram. Na, de nada vale seu kit. Nas letras diz muita treta, morando em bairro de elite. Faço falar que é quebrada do apartamento sublime. Sem perder ninguém pro crack, sem perder ninguém pro crime. Realidade outra fita, vida real não é crime. Sou super herói do rap, só faz rima no YouTube. Aprendi a rimar na rua, de quebrada na função. Onde o crime apoia o rap, mas o prefeito não. Não responde, tava ocupado, me escrevendo enigmas pra aquela tal desfinge. Já tinha avisado que esses rap sub 15 não me atingem. E essas porra não me atinge. Matei seu verso, matei o tédio. Sou side boy embriagado, me joguei do quinto andar do prédio. Foda-se sua falsa fama, foda-se minha falsa fama. Cê ama minha música, mas ela não te ama. Sejamos racionais, mande esses negros pararem com drama. Pra que tanto drama? Romântico como Nero, ao controla a Roma. Faz quem ama pela soma, quem se emociona toma. Pô, público zumbi, morre de fome por falta de massa cefálica. Cali a cálice, baco dos do vinho, mando cálices. Como Chico, afaste de mim esse cálice. Desgraça, xingo mais do que a desci. Desci no inferno, mas nem assim meu nível eu desci. Outro enquadro, mas no muro, ele é meu quadro de cimento. O ônibus, museu em movimento. Seus raps são ruins, sem sentido o sentimento. Ah, sem sentido o sentimento. Eixo do blues, nasce pronto pra guerra. Cê talarico, me chame de Lebron que nós enterra. Como Galileu, duvido do formato da terra. Se usar o dedo eu vou te fuder, mas não é fio terra. Matando MC sem querer, meu berro berra. Miro no pé e acerto na cabeça. Fila da puta é assim que nós erra. Ah, fila da puta é assim que nós erra. Ah, fila da puta é assim que nós erra. Ah, fila da puta é assim que nós erra. Rap é sujeito, rap é sujeito mundo. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Rap é sujeito, rap é sujeito mundo. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Rap é sujeito, rap é sujeito mundo. Pé na porta, filho, pau no cu do mundo. Rap é sujeito, rap é sujeito mundo. Fazendo uma cumba com fotos de Ritre. Pensando nesses MCs que mais parecem Ritre. O Rockefeller, são filhos de chanceler. É, escrevem qualquer coisa ao vento. Descendente de alemão, saudando Fihre. Eixo falou, bora rimar com bina. Eu entendi rimar com bina. Acelerei antes da hora e deu nisso, menino. Meu rap é a porta, eu te tiro o conforto. Tipo sabota, mato MCs até depois de morto. Bem, quase morto, ouça BK, pretos no topo. De Jongo Jonga, me siga e aprenda o jogo. Querem nadar no raso e eu verso profundo. Juntei o melhor de cada um e fiz melhor que todo mundo. Mentes vazias, fecundo. Juntei o pior de cada um, foi pra escrever o evangelho segundo a mim. Meu sonho era ter uma K, nego nunca fez na mão. E quer se comparar com Escobar, eu. Aquele mano que não pode errar, tu. Feio pra caralho, caso rimar vulgar, nós. Aqueles cara que sabe gravar as ideias no tempo do beat, que é pros maloca chorar. Já passei da fase oral, quero é fazer oral. Nas mais lindas eu quero é receber oral. Alguns querem ter minha moral e eu me sinto atemporal. Geral tá sabendo fake, cês gostam de lamber, pô.